no peito e não consigo engoli-lo. Mágoa no leito que transborda como um rio. Num poço sem fundo, sem hipótese de impulsão. Num quarto tão escuro que nem vejo a própria mão. Lágrimas caiam no chão, é só o que eu peço. Mas já nem tenho essa benesse, entraria de regresso. Só tenho arrepio que outrora já sentia. Quando o sol fica frio e a noite mais sombria. Quando o pensamento já não liga a grandes merdas. É o desalento que controla as minhas pernas. Aliás, controla tudo. Todos os gestos, todos os silêncios, todos os meus manifestos. Todos os dias da minha vida procurei a mão que me puxasse para a saída, tal é a ilusão. Espero bem que esta avenida seja a punição de eu ter causado muita ferida noutra encarnação. Para não ser em vão, para não ser de graça. Para não me sentir tão mal por viver numa desgraça. Para ao menos ficar pago no final da jornada. Para não ter que voltar mais para esta puta de estrada. Onde não encontrei nada que me agradasse. O que encontrei perdi como se de aço tratasse. E o sufoco não para, só tento para piorar. Resta um dia sentar e esperar. Se a última gota de vida trouxesse saída, vertia ao vento como quem bebia. Soltava, soltava, eu dava um rasto que ainda fica quando o resto desliga. Sentimento suporta a vida, mas toda ela é um sopro. Faço frente à agonia, mas tudo sinto é um sufoco. Ponho a mão na consciência, tento ouvir o que me diz, mas vazio invade minha alma com uma sentença que Deus quis, é lei. Toda essa merda que eu já sei, mais dura e injusta, tudo já presenciei. No caminho o corpo treme, quando se quebra o nosso leme. Se apaga a luz no fundo do túnel, torna tudo mais solene. Procuro no espaço, estou perdido e não me encontro. Nunca tive neste estado, sempre fui um gajo pronto para o que desce e viesse. Força cresce e não esmorece, é todinho que tu desaba. Deixa marca e não se esquece. A agonia vem ao de cima, que existia, nem sabia. Quanto frio e sombria, se pode tornar a luz do dia. Quero gritar, mas não consigo, tudo que ouço é o meu silêncio. Quero soltar o meu juízo, mas não mando no que penso. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Perdi o poder de reação em cada passo. Mais fraco bater de coração, desilusão, resignação. É perda de pressão, a ver a mais bela paisagem. Nem sentir uma emoção, desligado neste mundo. Embrigado no sofrimento, quando se bate lá no fundo. Não há razão que te sustente, refugiado nesta crise. Encolhido bem no canto, jogo lágrimas e fim. Mas qual será o remédio santo? Se a última gota de vida trouxesse saída, vertia ao vento como quem bebia. Soltava, soltava, eu dava. Tudo desliga.